solução. Você se transformou em um problema. Você foi a lição que a vida me ensinou. É meu dilema. De tudo que aprendi, da vida que vivi, você foi a razão. Se eu já fui alguém, se hoje sou ninguém, a culpa é sua. Não adianta mais achar a solução. Isso é problema meu, não tem saída. Eu tenho que aceitar a sua ausência na minha vida. Mas o que vou fazer se longe de você eu fico triste? E mesmo sem querer, aquele grande amor ainda existe. Eu já tentei mudar o rumo que tomou a minha vida. De tudo eu já fiz, tentando te esquecer, e não consigo. Não adianta mais achar a solução. Isso é problema meu, não tem saída. Eu tenho que aceitar a sua ausência na minha vida. Você se transformou em um problema. Você foi a lição que a vida me ensinou. É meu dilema. Na na na na na na na na na na na.